Bom dia a todos, né? E normalmente, às vezes a Camila me pergunta como é que relaciona os três textos, né? Hoje é um exemplo de três textos que não dá para relacionar tão fácil. Não tem uma relação direta nos três textos, né? Mas eles têm três coisas para a gente falar, três assuntos para a gente falar que eu queria lembrar. Eu ontem vinha falando com o Aristóteles, conversando. Não o Aristóteles, o grego, né? Porque ele já morreu já faz tempo. Falei que consulta os mortos, mas não era esse um morto que eu estava consultando, né? Vai ouvir aqui que eu consulto os mortos, né? Eu já falo que é brincadeirinha consultar os mortos, quer dizer que eu leio livros de gente morta, né? Gente que já morreu há muito tempo. Mas não era esse o Aristóteles. O Aristóteles, o amigo meu, estava aqui eu conversando com ele que eu ia comentar hoje sobre o Salmo 133. A vida em comunidade, ela é uma possibilidade humana absolutamente relacionada ao nosso comportamento de espécie. Uma comunidade, ela vai ter aí tranquilamente 150, 300 pessoas, até umas 300 pessoas dá para a gente viver em comunidade, mas é um número meio mágico aí, em torno de 150, 200 pessoas. E essa não é uma característica cristã. Essa é uma característica de vários comportamentos humanos que encaixam com aquilo que nos faz sentir melhor, né? Como a gente funciona melhor. Chimpanzé também vive bem em comunidade. Até uns 150 chimpanzés eles conseguem viver bem. Só que se você tentar juntar 1.500 humanos, né, ou 15 mil humanos num estádio, a gente consegue até ter uma certa ordem, fazer ola, né? Consegue fazer umas coisas bonitas, fazer coreografia, né? Experimenta juntar 1.500 chimpanzés dentro de um lugar, ou 15 mil chimpanzés num estádio. Você não vai ter nenhuma ordem, vai ter uma algazarra, um desespero, um pandemônio, porque não é a característica dos chimpanzés se manterem unidos, né, em ordem, com mais de 150 pessoas, 150 indivíduos, né? Chimpanzés, eles conseguem manter ordem, porque tem um mais forte que bate nos outros, que maltrata, né? Que mantém, tem os seus comparsa dentro do bando, ele mantém uma certa ordem. Passou disso, vai ter que virar dois bandos, não vai ter um só. Então, a gente viver em comunidade, ter um grupo bom de pessoas, não está muito distante da nossa capacidade de espécie, seja pelo bem, seja pelo mal. Ciganos vivem em comunidade, quilombos são comunidades, indígenas vivem em comunidade. Isso tudo é bom e é natural para a nossa espécie. Na verdade, o que é novo, é uma criação muito recente, é essa capacidade de viver individualmente. Essa é uma capacidade nova, recente. Muito impossível de ser vivida se você compara do ponto de vista histórico, que a gente, na nossa existência como espécie. Acho que é o primeiro momento no qual as pessoas realmente optam por viver para si totalmente, né? Desconectadas completamente. Isso é uma posição, talvez a mais suicida. O indivíduo como valor absoluto é uma invenção que foi se construindo a partir do século XVI. Chegou nesse ponto agora onde a gente está entrando em colapso. Por causa do nosso individualismo, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, da falácia de que a gente tem que se fazer, cada um de nós, né, sozinho, sem os outros, sem precisar dos outros. É uma coisa engraçada, né? A gente criou como um valor na nossa sociedade, é muito comum, as pessoas vão envelhecendo e digo, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero precisar de ninguém quando você é mais jovem, né? Isso é uma bobagem, porque na espécie humana é uma característica que nós precisamos muito de uma comunidade quando somos pequenininhos, assim que nem a Beatriz, né, gente? Ela precisa de cuidados maternos, paternos e gente em volta. A gente estava falando, explicando para a Giovana no outro dia, você soltar a Beatriz aqui nessa rua e deixar ela embora sozinha, ela vai morrer. Simples assim. A chance dela sobreviver é muito pequena. Se você largá-la por aí, né? Com 5 anos ela consegue, de repente, ficando por aí, mas para ela sobreviver, sabe o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que achar um bando de criança de rua, um pouco mais velha que ela, para eles aprenderem a virar um bando e sobreviver, porque se ela ficar sozinha, ela morre. Né? A gente só consegue ter alguma autonomia de viver sozinho lá para os 14, 15 anos de idade. Né? Então a gente precisa muito um do outro. E assim, esse viver sozinho é muito relativo, porque é uma vida miserável que você viver sozinho depois de 14, 15 anos de idade. Depois, na vida adulta, quando você vê a nossa doença presente na sociedade moderna, mais atual de todas as doenças, é a depressão. Quantidade de gente sozinha em apartamento, em casas, sozinha. E sozinha dentro de casa, às vezes com a família inteira, cada um num quarto, com uma televisão, comendo fora da mesa. As pessoas comem, cada uma num quarto. Cada uma em um horário diferente. Comendo aquilo que estão com vontade de comer. Uma televisão. Cada um com uma televisão na frente ou com o celular ligado. E com ouvindo Spotify. E as pessoas não sabem por que estão deprimidas. Óbvio que vai ficar deprimido, né? A gente não consegue fazer nem o que o chimpanzé faz. Porque o chimpanzé, ele corre aí umas 3 horas por dia atrás de comida, 3, 4 horas atrás de comida, depois, pá, o resto do tempo ele fica fazendo o que o Eduardo está fazendo agora na Bia, cantando carinho, catando piolho, comendo carrapato. Não, não é isso que o Eduardo está fazendo, só a parte do carinho. Piolho, carrapato. Você está com piolho? Não? Você está com carrapato? Também não? Mas aqui, a maior parte do tempo eu fico catando piolho no outro, comendo bichinho que está encrustado no pelo, penteando cabelo, penteando, sabe, pentear macaco? É muito importante para a interação de primatas. Primata precisa ficar se penteando. É normal! É normal! Agora, eu estou só querendo dizer que isso não é uma característica cristã. Né? Por que eu estou falando tanto isso? O que que é realmente interessante que a bênção do Senhor traz para a gente? É a vida em comunhão. Esse salmo diz assim, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A convivência, ela é possível. Agora, essa unidade que a gente consegue, ela é algo que é o vínculo do Espírito Santo na vida da gente. Quando a gente passa esse fio, né? Alguns poderão dizer, quando a gente cria uma ficção, só que eu olho todas as outras ficções. Elas normalmente estão, as pessoas estão centralmente unidas à ficção. Vou dar exemplo de ficções. O Estado, o time, a bandeira, a ideologia, o dinheiro, a carreira. As pessoas conseguem se unir em torno daquilo. Só que aqui nós estamos falando é união entre as pessoas. Ou seja, é a mesma coisa de estar junto. Mas estar junto porque estamos unidos uns aos outros. Porque o Espírito que em mim habita é o mesmo Espírito que habita em você. E aí essa é uma característica dada, e é graça de Deus, que nos permite manter comunhão, não só quando estamos convivendo, e aí é muito bom e agradável conviver, como os chimpanzés fazem, como vários arranjos humanos fazem, mas conviver em união, em paz, em harmonia, sabe, um com o outro, não é uma obrigação ou um esforço. Sabe, eu acho horrível, né, quando eu vejo algumas mensagens, quer dizer, nós devemos viver em união, nós devemos fazer o máximo pela paz. Cara, não tem como. Você tentava, vai dar errado. As pessoas não devem isso. É graça. É graça. É Deus que dá. E aí a gente só pode dizer como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Potencial para a gente dividir, para a gente se separar, um palito de fósforo é o suficiente. Basta deixar a toalha em cima da cama, molhada. Basta decidir, como nós estamos agora decidindo assim, onde é que nós vamos chegar? Tá falando, não, vai ter que decidir os lugares, né? Aqui dentro do espaço novo. Tá aí um bom motivo para dar briga. Ou vamos guardar as coisas aonde? Tá um bom motivo. Ou qual é a prioridade que temos para fazer? Está aí outro motivo para briga. Que eu posso dar uma lista enorme, do palito de fósforo ao isqueiro que some. Eu sou uma pessoa que faço isso com muita frequência. As pessoas poderiam me odiar profundamente, porque eu pego o isqueiro e boto no bolso. Levo a chave embora. Né? Depois da 15ª vez, a pessoa realmente teria todo o motivo do mundo de me odiar profundamente e falar assim, acabou. Né? Mas aí a gente pode ver que existe algo maior, né, cara? Que é a união entre os irmãos que acontece e que é graça. E aí só tem uma coisa para se fazer com isso, gente. Número um, não é se esforçar para isso acontecer. É bobagem. Faça todo o possível para que isso aconteça. Né? Assim, é lógico, eu prometo solenemente cada vez mais tentar não pegar e roubar o isqueiro. Nem levar a chave para casa. Prometo. Vou fazer um esforço enorme para isso, mas não é esforçar-me para viver e causar alguma coisa que só pode ser causada pelo Espírito Santo de Deus. Você não faz a obra de Deus. Você só tenta não atrapalhar a obra de Deus. Essa é uma diferença. Está claro isso para vocês? É uma diferença sutil entre fazer a obra de Deus, que é só Ele que faz, e não atrapalhar a obra de Deus, que é uma coisa que você sim pode fazer com muita facilidade. É simples. Começa a fazer todos os hábitos que os seres humanos estão acostumados a fazer. Mentir, fofocar, fazer intriga, murmurar, sabe? Se ensimesmar, ser individualista. Quer dizer, as pessoas sabem fazer isso. Eu sempre falo, o potencial para fazer bobagem, a gente já nasce com ele. É mole, não precisa nem ensinar o cara. Vai sozinho. Então, se há algum esforço, tenha o esforço de não atrapalhar o que Deus já está dando. Se Deus nos dá a graça, eu ontem postei no Face a fotografia que nós tiramos finalmente juntos. Né? E é impressionante o que aconteceu. Assim, sei lá, uma hora, tinha 92 pessoas que tinham curtido. Eu fiquei pensando, o que que as pessoas estão curtindo? Né? Uma foto da gente. É porque realmente, quando as pessoas veem as pessoas unidas e felizes e bem, isso faz muito bem. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E, lógico, correlacionando com o texto anterior, a gente vê uma situação aqui que eu estou recomendando os textos das homilias, vamos pular alguns pedaços de capítulo. Pega esse texto aqui de história de José, lê ele de carreirinha, assim, é bem legal. Você vê os buracos que não vão ser lidos aqui durante esse tempo da semana. Mas os irmãos de José estão vivendo já há 20 anos, aproximadamente 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Primeiro com um peso enorme na consciência por não terem sido capazes de conviver com o próprio irmão. Que seria uma coisa que até biologicamente a gente faz. Eles venderam o irmão. Faz 21, 22 anos que isso aconteceu. Daí, eles carregam isso e parece, pelo que a gente lê do texto, que aquele é tipo de assunto que não se fala em casa. Todo mundo sabe que a bobagem foi feita, todo mundo conhece a história. Temos um pai, com certeza, convivendo 20 anos com a ausência do seu filho amado, amargurado, provavelmente duro e ao mesmo tempo inseguro, né? Tanto que ele não deixa esses caras saírem mais com o seu outro filho da mesma esposa e fala: não, guri, fica. Você já, assim, essa história não está bem contada. Tem alguém mentindo aí para mim. Você imagina que é conviver. A gente passa por esse tipo de situação, às vezes por um mês, por uma semana. Você imagina 20 anos, 21 anos você. Com esse troço. Imagina o clima dessa família. Que porcaria de clima vivendo uma mentira 2 décadas. É muito ruim. Que desgraça que é isso. E aí acontece que vem essa fome. E aí, de novo, né, tem a questão micro, que é a família. Mas tem como Deus utiliza, maneja e fala ao redor das circunstâncias climáticas que estão acontecendo, as situações do mundo. E aí o que acontece? Esses caras vão até José, depois de 21 anos. E o que que eles estão pensando? Bom, vendemos nosso irmão como escravo, provavelmente já morreu, vida de escravo não é uma vida longa, né? Uma vida muito agradável. Você nunca vai pensar, só que a sua cabeça já não vai estar pensando que você vai encontrar o seu irmão, principalmente numa posição de governador de um estado estrangeiro. Você não. Ainda mais que não tem internet, não tem YouTube, não tem foto, não tem nada, né, cara? Você vai lá. E quando você encontra esse José, quem que ele encontra? Ele encontra um hebreu vestido de hebreu. Ele encontra um hebreu, um semita, que podia ser qualquer um, vestido de egípcio, com roupa de egípcio, com cabelo de egípcio, falando no outro idioma, usando intérprete para conversar com você. Quer dizer, não é, passa, né? E o cara maquiado, né? Vocês já viram as pinturas de egípcios? Os egípcios se maquiavam, se fantasiavam todos. Imagina esse cara, meu irmão, nem reconhece o cara. Talvez um ou outro tenha falado, não te lembra alguém, não? Tô achando esse cara meio parecido com você, sabia? Porque os irmãos, né? Tem uns ali mesmo com a cara do José, né? O cara, não, nada a ver, o cara fala outro idioma. Eu não sabia nem em que país tinha acabado o José. Eles venderam os caras, o José foi vendido para uma caravana. Eles não sabiam que o José estava no Egito. Pensa nessa situação. Aí os caras chegam, tem a história que a gente acabou de ver. E José, na hora, né, bate, vê a gangue, né? Os trombadinhos dos irmãos dele, tudo lá. Os caras já estão na faixa de alguns aí na faixa dos 60 anos, né? Já tá passado já. E ele faz essa história, né, cara? Vocês são espião. Tá todo mundo preso. Eu acho que ele tá criando uma situação porque ele quer ver o irmão dele, ele percebe claramente qual é o caminho que vai rolar. E tem um momento nessa história que José podia fazer exatamente aquilo que muitos de nós talvez fizéssemos, né? Agora eu vou me vingar. Agora eu vou pisar em cima. Agora eu vou moer a sua cabeça. Aí José faz tudo isso, arma todo um plano, para depois vocês leiam o texto. E ele vai chorar. Porque a quantidade de emoções dessa hora é absurda. E ele vai escondido no seu quarto chorar. Essa é a primeira de dois grandes choros que José vai ter nessa brincadeira. E ele, no fundo, não está querendo se vingar dos irmãos. Mas ele está vendo que a hora do encontro está chegando. E nesse ponto eu queria dizer assim: quando a gente vive desagregado na nossa família, nos nossos negócios, com os irmãos dentro de uma comunidade, do que seja, inevitavelmente vai ter uma hora de confronto, vai ter uma hora que a gente vai ter que sentar e vai ter que se olhar um no olho do outro e vai ter que acertar. E essa é uma hora muito tensa de um lado, mas muito triste do outro. O que que o José chora? O que que o José chora? São 20 anos em que se perdeu tempo, que se perdeu convívio, que se perdeu possibilidade. Em que ele vai ter muita clareza depois, quando ele diz: meus irmãos, não pensem que vocês me fizeram mal, mas era Deus fazendo um plano para salvar a nossa família. Ele me mandou na frente de vocês. Ele tem uma misericórdia depois, né? Incrível, muito bonita. Mas é inevitável, porque é muito triste não viver em união. Como é bom e agradável viver em união, como a gente viu no Salmo, mas como é triste e lamentável ter que viver isolado. Porque José tinha tudo: riqueza, mulher, dois filhos, honra, poder. O cara era o cara. Se tinha alguém que era o cara no mundo nesse momento, era José. Ele era o segundo cara mais importante do mundo conhecido da época. Ele só estava abaixo do cara mais importante do mundo da época, que era o faraó. Ele estava numa posição de extremo poder. Mas nada disso substituía o buraco deixado pela desunião e a desagregação da sua família. Por isso as coisas importantes não podem ser deixadas para depois. A gente não pode se alegrar completamente enquanto a gente sabe dessa desagregação. E, gente, essa desagregação é comum a todas as nossas famílias, porque esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, a gente continua vivendo a vida, fazendo as coisas, mas havemos de manter no nosso coração a esperança, né, de que Deus, de alguma forma, nos dê a graça e o privilégio de que o Senhor restaure e cure essa ferida aberta em todas as famílias que a gente pode encontrar na nossa zona de horizonte de convívio. Infelizmente, isso que era uma exceção para José, que o fazia chorar, tocou a vida. Tocou a vida. Eu acho que a gente tem que tocar a vida. Mas perceba que aquilo que na época era uma exceção absoluta, hoje nós chegamos num mundo em que isso é a regra. E não dá para a gente ficar achando que é normal. Isso não é normal. Porque até macaco vive bem assim. Entendeu? E o que nos sobra? O texto de hoje do Novo Testamento fala de Jesus, depois de acalmar a tempestade, depois de multiplicar os pães, ele vai para Genezaré, chega na margem, as pessoas, ele já está na maior fama, né? As pessoas sabem que ele está ali e se lançam na direção dele, buscando a cura das suas feridas. E a menção é interessante porque ela fala assim, se pelo menos, segunda vez que a gente ouve isso, né? A mulher do fluxo de sangue, aquela que está naquele quadro ali, ó. Se pelo menos, pode botar essa fotografia depois, tá, Camila, para a gente mandar? Ou melhor, eu tiro, né? Você está sem internet. Se eu tocar na orla do seu vestido, vai ser o suficiente para ser curado. O que muda tudo não é a orla do vestido de Jesus, é a fé depositada nele. Se a gente depositar a fé no nosso Senhor, não precisa grandes coisas. Basta que a gente corra o risco de atravessar a multidão e tocar na orla do vestido do Senhor. E a gente vai ver o milagre acontecer. Que o Senhor nos deu o milagre, tanto da comunhão interna que a gente tem aqui, quanto o milagre de ver as nossas famílias restauradas, os nossos relacionamentos sanados. E que essas coisas que acontecem no nosso mundo hoje com tanta frequência possam ser encerradas. E a única coisa que pode nos dar alguma esperança, como era a esperança daquelas pessoas angustiadas, é lançar a nossa fé e correr o risco de chegar perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus a gente chegar, mais próximos a gente está de ver um milagre acontecer. Que Deus abençoe. Bom dia para todos. Amém.